Vereadora, qual é o objetivo, vereadora, desse projeto e agora desse terminal de consulta gratuita para os clientes das casas noturnas aqui em Foz do Iguaçu? Nós elaboramos esse projeto a partir da grande demanda, da grande solicitação, principalmente dos jovens da nossa região, onde eles nos colocavam a preocupação de quando iam buscar o lazer, muitas vezes acabavam tendo um problema na hora de pagar a conta, que acabava se num descontrole. Então, a importância de um terminal de consulta faz necessária para que eles gratuitamente façam suas consultas e sem passar por constrangimento. Assim, eles levantam, vão até um terminal, fazem consulta, vão saber o quanto já consumiram e quanto ainda tem de consumir. A gente nota como a pessoa estava precisando disso mesmo, a comunidade que frequenta aí a noite em Foz do Iguaçu, ou mesmo, né, os restaurantes. Que era necessário nós entendemos que é um direito do consumidor. Cabe ao consumidor, a ele, ou todo o direito, de informações. E para os estabelecimentos, para se adequando, para passar e dar aos consumidores o melhor. Não só o melhor atendimento, mas também uma qualidade no que se refere à questão de dar a eles as informações necessárias. Garante transparência nessa prestação de serviço. Sim. Também. E isso incentiva também o cliente a voltar nas casas noturnas. Isso também, vereadora, a gente entende assim. Exatamente. A gente entende, vereadora, que isso agora na época de Copa do Mundo, nós sabemos que Foz do Iguaçu está bastante visada por turistas que vão visitar o Brasil por ocasião da Copa do Mundo. É também um meio também de garantir que o turista seja bem atendido e não seja lesado também, né? No seu consumo. E nós temos hoje um fluxo muito grande, né, de turistas, é uma cidade turística, a tendência é aumentar cada vez mais, assim, acaba facilitando, inclusive facilita também, se a gente for ver para os anos, a primeiro modo parece que não tem interesse do comerciante, mas pelo contrário, nós temos estabelecimentos já na cidade, já tem esses terminais, e sabemos da importância e sabemos que isso também facilita, porque também facilita para que o consumidor não vá toda hora ao caixa e pergunte, olha, quanto está a minha conta? Quanto a minha conta? Sabe o terminal? Claro. Sabe o seu consulta? Sabe quanto já gastou? Sabe quanto pode gastar? Assim, criar condições para ninguém. Vereadora, vai ser feito, tem alguma maneira de fiscalizar esses estabelecimentos? Como é que é? Porque as pessoas vão, como é que a prefeitura, a Câmara de Vereadores vai saber se os estabelecimentos estão cumprindo realmente a lei? Não, é fácil, porque não é uma questão de quantidade, mas em qualidade. Na verdade, o estabelecimento, se sancionado essa lei pelo prefeito, o estabelecimento vai ter que ter pelo menos um terminal. Esse terminal vai ser fácil, na liberação do alvará, ou na própria gestoria, ou na renovação do alvará, já faz a vistoria para ver se tem o terminal ou não tem o terminal. Porque vai saber também a Secretaria da Fazenda essa fiscalização. Então, acaba sendo também o órgão fiscalizador, o órgão também que deve estar coordenando isso aí. E aqui está sujeito o estabelecimento que não cumprir essa norma, qual vai ter que pagar alguma multa, o que está sujeito? A priori a lei estabelece 50 auxílios, né, unidades fiscais. Então, essa seria, mas também temos para que cada um, para que cada estabelecimento se regularize. Então, não é isso, então a lei, ela tem entendimento de que o empresário também deve estar se regularizando e dar também um prazo bem efetivo para que eles estão fazendo essas regularizações. Tá certo, então, vereadora, agradeço a sua participação. Vamos torcer aí que isso realmente venha trazer benefícios para os frequentadores aí de casas noturnas, bares, discotecas, restaurantes. Né? E vamos torcer para que realmente essa lei seja colocada em prática e o pessoal respeite, vereadora. Com certeza, é isso que nós esperamos. E principalmente o nosso maior objetivo é defender os direitos do consumidor. E que venha essa lei aí a somar com os nossos municípios e cada vez mais garantir os direitos aos nossos municípios.